roda é sentido galeão. Gente, grave, já tem a sua rota. Aguarde um minuto. Guardado, 07. Para o táxi, seu voo 1962, 71, 4 horas, Goiânia. É confirmando 1867. 867, poderia confirmar as informações do táxi? Como é que é, senhor? 1867 para o táxi, com 71 a bordo, 4 horas, Goiânia. Autorizado o táxi até através do 612 ou no 867. 867, liga táxi através do 62. Guarano 8 Alfa, Juliette, Índia, até o posto esperador no zero lá, 1895, ajuste 1012. Juliette, quer avançar virando base, avançar e travar. Gente. Negativo. A aeronave vai passar sua retaguarda em início de táxi, sua era o número 3 para iniciar o pushback. A segunda aeronave está indo em direção ao portão 612. Após a aeronave liberar a retaguarda, será autorizado. Mantenha a posição aguardando, aguardando autorização de pushback. Positivo, 4089 aguardando. 6-0, tem informação. Boa tarde, 6-0, desce para o 050. Inicialmente, Mari aguardando o Itapu. Antena Pro de Mari, 050. Salvador, boa tarde, Antena 61, 41, informação, papá. Boa tarde, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 4.012, 6141. 7, até o ponto de espera via Índia, foi o ponto de espera Torre no noite de semana 95, ajuste no 0 no 2. 10, passando via Índia, Instagram 2, 10, Torre, 1895, voo 8. Guarão no 8, tem condição de agilizar o táxi até o ponto de espera do 1-0? Já. Faz Zulu, Juliette Serra, controle. No 3395. Lima Kilo Zulu, autorizado Salvador, Serra, November, Índia, Charlie. Rota direta, uma centena, decola da 1-7, esquerda, após, saída Momo, direto, 5535, código 1208, controle. Autorizado, decola da 1-7. Confirmando a decola da 1-0, então. Saída permanece Momo, esquerda após a decolagem, o restante com... permanece mesmo. Confirmando que está no parte 3, Lima Kilo Zulu. No sala 06, libere na Oscar, onde está na frequência livre. Uno 867, torre 1895, ajuste no 0 no 2. Marquei 1895, Uno 867. Também autorizado cruzamento de imediato, reporte na Delta. Reportará na Delta, Fênix 06. Oi, sua Lima, tem cabeceira no 0. Como número 3, como reconheçam, como número 2 no ponto de espera seguindo o Boeing da Gol, o ajuste no 0 no 2, Indy Alpha 1895 Torre. Fênix 06, autorizado Alpha, Juliette, dando passagem ao Charlie 402, à sua esquerda, em direção ao ponto de espera. Como número 3, o Fênix 06, o ajuste no 0 no 2, Torre 1895 via Juliette, Índia. Afirmativo, Juliette, esse na espécie de ponte perto na passagem, vai chamar a torre 1295. Alô, foi a saída do Fênix 07? Prova. Provável saída será Coral. Saída Coral, direita após. Confirmando, eu vou fazer o... O SUT está pronto para cópia? Pronto. Só o que vai ficar faltando é o transponder. O Fênix 07, autorizado Salvador Galeão, via rota direta, Coral, após Ilhéus, após Raíra, após, conforme a rota do plano. Nível 1 centena, decolada no zero direita após, Coral é a saída. Aguardo o código, controle 1208. Então, direto Coral, Ilhéus, Raíra, 1 centena é o nível, decola da 10 com a direita. A saída é a Coral e o controle, 1208, Fênix 07. Paulo, copiou 07? Afirmativo, Fênix 07 correto, apenas aguardando o transponder. Agora transponder, as duas está dizendo? Autorizado o táxi até a ponte espera do hotel, 07. Até a ponte do hotel, 07. Guará 18, decolada 09, chama o controle 120.8. 208, muito obrigado, Guará. E acionamento coordenando com a equipe de solo, chama táxi. Obrigado, tem que acionamento coordenação do solo, rapaziada, então. Salvador, é o Guará 18, muito boa tarde. Decolou, mas ainda reta, passando 1900 na Arbora Lefa. Contato Salvador, Guará 18. Sobe 380, vigilância. Guarão 8. 380, vigilância, Guarão 8. Na ponte espera do hotel, para o cruzamento, Fênix 07. Guarde no ponto espera do hotel, o Fênix 07. Aguardado, 07. Torre Salvador, é o Fênix 06. Visual com a aeronave da Ponte Pele na cabeceira, tá no ponto de espera pronto para fazer a colagem. Gente, o Fênix 06, mantenha o ponto de espera. Gol 1867, autorizado decolar, pista no 0, vento 170 graus, 07 longe. Gol 1867, livre decolagem. 00, copia? Negativo, no 60. Gente, o plano que eu tenho é pro 200. Só vai efetuar a CHG ou vai aguardar a coordenação? Aguardaremos a coordenação por gentileza. Sete. Zero sete, confirmando o código 5007. 5007 para o Fênix 07. Mantém o hotel. Mantém o hotel. 07, autorizado o cruzamento da pistola 028, Delta, após Alfa, mantém-se da Juliette. Cruzamento Delta, Alfa, mantém-se, vai manter-se da Juliette, o Fênix 07. Sete quatro, Salvador, reporta no ponto ideal para descida na chegada Mari. 5-4-7-4. Controle Salvador, trip 5240. 5240, Salvador, na chegada Mari, reporta para descida. Chamarei para descida, 5240. Certo. tarde, eu vou 18, Method. Sapatango Lima, Kilo Zulu. Autorizado a decolar pista 10, vento 170 graus, 0 meia-noite. Tem que ser 06, você vê a rolagem do Charlie 402 após a Lima, tem cabeceira no zero. Visual coronado decolando, a Lima ali dá 10. 07, visual coronado azul. Fênix 07, visual coronado azul. Visual. Vai seguir o mesmo até o ponto de espera, já vai iniciar o táxi azul, o senhor segue até o ponto de espera como número 2, o Agostinho 02, torre 1895. Fênix 07. Vai seguir o azul. E o 292, sistema 2295, grato, tomou de boa tarde. Inicialmente mantenha a saída, 1856. 867. Adoro, 35240, para início e descida. 5240, desce até o 0620. Para o 060, 5240. Já ficou, espera a torre 1-1-2-5-0-2-4-0-9. Fênix, segue o Embraer da Azul como número 2, ponto de espera 1895 e 12 o ajuste. Controle todo, combatendo Lima, Kilo Zulu na Momo. Na saída Momo, vigilância, Lima, Kilo Zulu. Na escuta pra copy? 5447 da trip, copia. Autorizado Salvador Barreiras, rota direta, nível 160, saída Momo, transição VATAP, decola da 10, esquerda após 5562, o código 1208, controle. 06, aguarde um minuto para decolagem. 06. 1208 é o controle, 35447, passo 3, posição 04. Boa tarde, 4089, agora número 1, ponto de espera. Azul 4089, boa tarde, mantém o ponto de espera. Beleza, da presente Alefa, o gol 1867, cruza o 090. Negativo Alefa, mantém a saída 1867. Vento 1970 graus, 079. Teve decolagem, 06. Salvador, Cordial, boa tarde. Fênix 07, está no ponto de espera pronto. Fênix 07, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 07. Eu. Reportarei estabilizado, 61, control. Xanami 320, completa a final ILS X-Ray, torre 118-95. 18-95, obrigado. 5240, controle. Prossiga para o 5240. Vai seguir o tráfego da companhia, 5 milhas à sua frente. Inicie redução de velocidade agora para 200 nós. Para 200 nós, está com 90 no momento. Está com 90, ok, mantenha o 190, 5240. Tenha 5240. 5474, informe a razão que está descendo. 1.800 com 210 nós. Ok, o 5240 desce com a máxima de 1.800. Tem um com a máxima de 1.800, 5247. Para o 5240, máxima de 1.800 para não conflitar com o tráfego da frente. Tem mais aqui, 5247. 151. Agora 4 milhas para a posição Conde. Serviço está terminado, mantém o nível 110 e chama Aracaju, no 20, decimal 3. Controle, boa boa tarde, é o Fênix 06. Fênix 06, controle de Salvador, contato radar na decolagem, sua para nível 120. Saída bomba. Mantendo a saída bomba, controle são VATAP subindo para 120, Fênix 06. O controle de Salvador, Lima Kilo Zulu pode acender para uma centena. Confirme para o controle. Lima Kilo Zulu pode acender para uma centena, livrando da região. Isso para cópia, aguardando. Aguardo. 14089, tem condições de decolar sim, autorizado? Ligar com o Airbus não é curtíssimo? Após a passagem do Airbus, a linha e mantém cabeceira no zero, o azul 4089. Filó, após vitória, descente conforme, nível 180, saída da boa elefa, decolando 10 direita após, 5010 código, 1208 controle. 1867. Flip 5474, desça para 2000 pés, QNH 10, 12, livre da restrição de altitude em ITAP. 5474, descendo para 2000, livre da restrição. 73. 6141, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 95, obrigado, boa tarde. Lima Kilo Zulu, confirme pro ideal para Terra Novembro de Tchai. 277. 277, confirma? 217, 317. Sente. Pode aprovar, direto 317, afirmativo Zulu. Afirmativo, da presente foi Terra Novembro e Charlie. Terra Novembro e Charlie, direto Zulu. Vamos 20, livre à direita, chame no 219. 219, é 320. Milhas, mesmo rumo, cruzando 4 mil pés para nível 1001, Charlie 402. Fênix ciente, está cruzando agora 3 mil pés, indo para 120. 6141 na escuta da torre. Ativo 641 na sinal, baixado de recado. Fênix, chame 6141, continue a aproximação, aguarde pista livre. Informa a Hebraia da Azul, iniciando a rolagem de pista 1-0. 4-1. Bom, já tendo contato de Odocente Recife, mantém a escuta aguardando. Livre pouso, pista 1-0. Que é livre pouso, chanela, é onda 4-1. Azul 4089, decolou as 22, chame o controle 1-2-0-8-0. 3-0-8, gente. Desça para 1.500 pés, QNH 10, 12. Astro 089. Azul 4089, controle Salvador, contato radar na decolagem, sua para nível 340, saída da EL. Gente, na da EL para nível 340, Azul 4089. 5474, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Flip 5474. Reportaremos estabilizado, 5474. Fênix 07, a linha mantém, pista 1-0. Fênix 07, a linha que mantém, para aí. Pouso no 3216. Graças a 320. 320, via Juliette, portão 07. 07. 3216, Fortaleza nível 350, está autorizado via Upper Zulu 19 até Bangu, após direto a Buco e após direto, decolada 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Fruti, aciona transponder 5004, controle 120 decimal 8. Autorizado Fortaleza 350, Upper Zulu 19. Bangu, direto a Buco, direto a Fortaleza. Decola curva esquerda, Momo Fruti. Transponde 5004, controle 208. Tá 3216. Correto, tá 3216, no portão 02, chame pronto para o chamar questionamento. Chama. Salve, boa tarde, acionando é 141, lembrou? É 141, boa tarde, vem Alfa, reporte na cidade Juliette para ingresso. Falando da Juliette, 41. Fênix 06, confirme a razão de subida. No momento, 1000 pés por minuto. Tem condições de aumentar para o número de 200 pés por minuto? Afirmativo. Grato, Fênix 06. A aeronave chamou o solo? Pronto, cobra, Mike Bravo, informe. Bravo, informe para Sierra Whiskey, 9M Bravo, nível 220 está autorizado, inicialmente 220. Prossegue até 380 milhas, 380 milhas do Rio de Salvador. Após cancela, prossegue visual 145, correto disponível, direto. Recolando a 17 com curva esquerda na subida Momo, após direto, aciona 5023, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, Mike Bravo informa. Torre 1208. Controle decimal 8, grato, boa tarde. Oxenai 6315, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 10111, autorizada a chegada MAN. 050-1011, AMAN, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Fênix 07. 2012, tem um bom voo, boa tarde, Mike Bravo, informe. Centena, na Coral, 07. O tipo 5240 foi o LS. Na 6141, via Juliette, portão 05. Juliette 05, 6141. Trip 5447, pátio 3, coordenação tá livre, chame táxi. Coordenação livre, chamaremos trip. Solo, tá 3216, pushback, acionamento, tá no 02. 02 tá livre, tá 3216, chame táxi. Afirma, 3216. Estou em Salvador, trip 5240. Está com o trem baixado travado, mais duas milhas para Charlie Mike 10. Tem trip 5240, continue a aproximação, aguarde pista livre. 5240. Mike Bravo uniforme, ajustando 0 no 1, reporte no ponto de espera, papá. Tem 474, solo 27, livre à direita, chame no 219. Solo no 219, grato, obrigado. Solo Salvador, trip 5474. 5474, via Alfa, e aguarde antes da taxa 6 kg para ingresso. Posição prevista, posição 02, mas informa até da companhia iniciando o pushback no patch 3. Ciente, ingressando, já estará aguardando aquilo, 5474. Vai iniciar o pushback, tem condição de guardar o ingresso do hotel da companhia? Salvador, boa tarde, Tan 3805, formação Papá. Escuta, Tan 3805, aguardando Guarulhos, previsto da Euleda Motiva, da Euleda Motiva. Grato. Lima Kilo Zulu, plano modificado ao Zulu 629, subo para nível 105. Afirmativo. Então mantenha nível 085, Lima Kilo Zulu. Fênix 06, suba restrita a nível 090, Fênix 06. Restrita 09006. Informa que já bloqueou o Momo, prosseguindo para a posição passada. Gente, Fênix 06. Mais bravo, uniforme, aguarde. Mais bravo, uniforme. 0, Fênix 06. Para 120, 06. Bravo uniforme, atenda explosiva esteira do ETR que pousa pistão no zero, força livre, decolagem no 7, vento no 7, 0 grau, 05 nós. Tipo 5474, observe o táxi do ETR da companhia, após ingressa previsto 03 do parte 3. 5474. Para o táxi, o senhor tem 32 e João Pessoa, 6 horas do dia 1, 0, 8. Chamando 2, 1, 10, 9, 9. 2, 1, 9, 2, 4, 0, aliás. Eita, Indy Alpha, ponto de esperatório 1, 9, 5. Altímetro no 0, 1, 2. Tem uma voa e boa tarde, está 3, 2, 1, 6. Indy Alpha, ponto de esperatório 2, 9, 5. Boa tarde, está 3, 2, 1, 6. Para o táxi de trip 5447, com 627 a bordo, 4 horas alternando Brasília. Uniforme, decolou 31, chama o controle 1208. Simão, voe, boa tarde, trip 5447. 5447, prosseguindo lá, 11895, boa tarde, bom trabalho, trip. Solo Salvador, trip 5240, livrou. 240, batalha até o pátio 3, posição 04 do pátio 3. 604, pátio 3. Ó. Pushback acionamento no pátio 3, o passarelo 2230. Aguarde para iniciar, 2230, aguarde. Salvador, boa tarde, eu estou 3283, ciente da Quebec, está no portão 8, 360 Brasília. Tarde, Antônio 83, uma ciência que eu estou aguardando, prepare Arbor Elefa. Arbor Elefa, aguardando. Patagem 32, 16, a Lima tem pista 10. Tá, prepare a subida Conde. É o número 3 para a cópia. Preparando a Conde e aguardando o cópia como número 3. É o Conselho 2704. Permanece na sua frequência? 4089, Recife em 125, decimal 1, alterna 13395. 4089. 525, 1, para Recife, obrigado. Saredo, 2230, pátio 3, está livre, chame táxi. Já faremos, 2230. Tan, 3805, cópia Guarulhos. Pronto, cópia, 3805. 3805, Guarulhos, nível 340, está autorizado, via up, Zulu 10, até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, após up, Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo, até o Zulu, após direto Trive, após direto Poços, e após conforme, decola da 10, com curva direita, na subida da El, após Leda, e após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva, aciona 5020, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, PHZ, DCC Trive, DCC Poços. Decola da 10, primeira curva direita, da El, Leda, Motiva. 5020, transponder e controle 12080, San 3805. Então, meia dúzia, chame pronto, San 3805. Chamará. San 3283, cópia. Pronto. 4.000 milhões. O Eco Zulu November, tem condições de reduzir a velocidade? Zulu 7, decolada 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5024, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília 360, após Zulu 7, decola curva direita Arbor Elefa, 5024, 208, então é 3283. Portão 8, reporte pronto, tá? 3283. Vai reportar. Olá, boa tarde, é o Gordo 51. Prato variável 39. Desde a colagem 90, tá? 3290. 02451. E corrige. 2451. É o indicativo de chamada, o Gordo 51, é isso? Afirmativo, Gordo 51 no pátio militar, Salvador. Um plano de instrumento para o Galeão. É só um minuto, cópia. É o número 3 para a cópia. Gordo 51, aguarde. Guardando. Força Aérea 2704, na escuta, cópia, Natal. Afirmativo. Era 2704, Natal, nível 090, está autorizado via Golf 677, decolada 10, com curva esquerda na subida Conde, aciona 0264, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Afirmativo, Conselho 2704, autorizado conforme 090, Golf 677, decolada 10, com curva esquerda, saída Conde. Aciona 0264, controle 208, a torre 1285. Acionado, pode utilizar, pronto, o táxi. Pessoas a bordo? 03. Táxi autorizado, reporte na hotel para o cruzamento da pista 10. Reportará no hotel para cruzamento 10, controle 2704. Que decolagem? Romeu, Whisky, Bravo, Whisky, na escuta do solo, para cópia. Na presente proa. Após 050, curve para sair da moto. Eu ativo, vai manter a proa até o 50, após esquerda. Na 32, 16. É possível coordenar, então, quando curvar à esquerda, na proa lá de Froti? Aguarde coordenação, 32, 16. Na feira. E baixado e travado. Já baixado e travado. Tem. Com 60 a bordo, autonomia de 4:15, alterna Salvador. Pátio 3, pátio principal, Indy Alfa, fonte esfera torre 118, decimal 95, altímetro 1012, é uma voe, boa tarde, parceiro 2230. Pátio 3, pátio principal, Indy Alfa, 118, 95, obrigado, bom serviço. Na escuta, cópia 160 para o Galeão. Pronto. Afirmativo, Eco Zulu November. Tá visual com a captura 10? Afirma. Sente Eco Zulu November, torre 1895, bombou. Eco November. Vitor Tango Romeu, Vitória, pois Whisky 1, correção Whisky 6. Prossegue na Whisky 6 até Charlie Papa Oscar, após direto Zana, Zulu Alfa, November Alfa, Zana, e após conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita na subida da El, transição Coral, aciona 5576, controle 120, decimal 8. Autorizado 160, direto Coral, na Golf 677, após Vitória, Whisky 6, Charlie Papa Oscar, direto Zana. A decola depois, conforme o rota do plano de voo. A decola da 10 com curva direita, saída da El, no Coral. Responde 5576, controle 2108, Gordo 51. Termo da El, transição Coral, contra o Gordo 51. Pátio Militar está ligado acionamento, chame táxi. Camará pronto para o táxi, o Gordo 51, liga acionamento. Gostaria do 704 para aqui do governo? 02704, mantém a posição. Mantém a posição, 2704. Frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. November na escuta da torre. Salvador, boa tarde, o Papa Romeu aqui do Serra Lima. Meu quilo Serra Lima, controle de Salvador, mantenha nível 075, reporte no ideal de descida para ingresso corredor. Cliente, Lima. Ô, Torre de Salvador, tem um estimado para decolagem do 35447? Afirmo, estou tentando contato com o tráfego na final 10 para saber se o mesmo vai prosseguir para 10 ou 17. Caso 17, não vai alinhar e manter, pois. Ok, estamos aguardando então. Eco Zulu November na escuta da torre. Confirmando, está no PAC 5, onde está? Um 219, obrigado. Bota pra falar meu mic, Fox, que errei só um minuto para a cópia, ok? Torre Salvador, boa tarde, o pastoreiro 2230, atrás do trip, ponto espera para o Zona 0. Torre, Eco Zulu November. Eco Zulu November na escuta da torre. Confirmo, senhor, eu fiz alguma chamada, mas só não recebeu. Eu também chamei o senhor duas vezes, ok? Confirmo, vai prosseguir para 10? Confirmo. Eco Zulu November livre pouso 10, vento 15, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. Vou dar um tosado, não, velho. Não foi reportado. Tá Fênix 06, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 1260, Fênix 06. 1288, 1260, chamará o centro Recife. Papa Tango, Mike Bravo, Uniform, passa nível 150, chame centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, mais pra Unicom. Cinco, ali mantém, pessoa 10. Ali mantém 10, 35447. 15-5, ingresso a Juliette, portão 03, agilizando. Esse portão 03 está agilizando, 6315. Cozulu, November, solo 43, direito 12 e 9. O Mike Focus Cretex, errei. Tá. Pronto para COPS. 2704 para cruzamento. Lima. Palmeiras pelo Serra Lima, dispara 1.500 pés, QNH 1011. Estou partindo para 10 Paris. 1.500 pés. MV Alfa, pois Juliette cruzou parte principal, reporte na Lima para prosseguir. Força aérea 2704, mantém a posição. Tiro passivo. Eco Zulu November, copiou o solo. Eco. Colisir nível 370, confirmo. Gente, aguarde coordenação, então 3216. Mais coisa. O TAN 3216, passa nível 150. Chame certo, recife em 126.85, alterna 12545, solicite nível 370 como final para o mesmo. Obrigado, 265-2545, bom dia. 0472. Tarde, 64, controle de Salvador, desce para nível 050, QNH 1011, autorizado a chegada Mari. Pode voltar, seu 964. 964, mantém o perfil da chegada. Tá, tem perfil, 964. Pois, direto, conforme rota do plano de voo, decola da 17 com curva direita na subida da El, Leda, e após Leda, direto Bidev. Aciona 5031, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde, bom trabalho, Felipe. Obrigado, bom voo. Salvador, boa tarde, Felipe, 5447. 5447, contato radar na decolagem, subo para nível 1.60, sai da Momo. 1.60 na Momo, tá livre das restrições, senhor? Afirmativo, 5447, restante de altitude. Livre, trip, 5447, 1.60. Decimal 95 para acionamento táxi decolagem, o Mike Fox, que se rejeita, é o Momo. Mantenha a aerovia Gulf 677. Aérea 2704, à esquerda via Juliette, contorno canteiro central, parte principal Índia e Alfa, ponte espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, o altímetro no 0, 11, bom voo. Contorno para a esquerda, separado, continuando da altímetro Alfa, curva aérea 2704. Zulu November, ingresso na Lima, Mike, reforço na Quebec para o cruzamento no 7. Nix 07, transmissão às cegas, 53 milhas sudoeste do VOR Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 120, decimal 1. Se recebeu o controle, acione identificação. Nix 07. O Fênix 07, 54 milhas sudoeste do VOR Salvador. Mantenha nível 100, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 120, decimal 1. Mantendo a aerovia Golf 677. Para agora Ilhéus em 201, mantendo a 77, 77, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, passageiro 2230. Do 2230, controle Salvador, contato radar na decolagem, sou para nível 180, saída Arbor. Na saída Arbor, subindo para 180, informamos que não temos condições de cumprir a restrição. O passarei do 2230, está livre das restrições de altitude. 2230, graças. O 2230 é presente, vou ir na proa de Elefa. Está presente, Elefa. Quatro sete, forma o tráfego, posição de 1 hora, 13 milhas, rumo oposto, cruzando 3 mil pés para 1.500 pés. 5447. Palma, meu quilo Serra Lima, forma o tráfego, a posição de 1 hora, 11 milhas, rumo oposto, cruzando 4 mil pés por 1.60, o tráfego já ultrapassado. Ah, pois sim, eu tenho tráfego no TQS, Serra Lima. 14 Salvador, gol na 1.64. 1.64, controle Salvador. Acione identificação, desça para nível 060. NH10111, autorizado a chegada a Mari. 060, 1011, perdeu contato com o centro, ok, senhor? Ciente, 1.64. 0, vento no meio, 0 grau, 059. Feliciano, 2704. Romeu Quilo Serra Lima, reporte na rotatória, o visual com campo. Ciente, Lima. Good afternoon, Brazilian Force 2580, go ahead. Force 2580, clear to Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeo, pack level 380 via Upper Zulu 17 until Fox Romeo Mike, after Upper Whiskey 10, after that according flight plan routes, departure from runway 10, after departure, turn right, right turn, Arbo departure, Alpha Romeo Bravo, Oscar Romeo departure, then fly direct to LFA position, and scope code 5457, control departure frequency 120.8, and tower frequency 118.95. Está vizinho, Mapatão. Mapatão, Quilo Quebec Serra, na escuta do controle, Salvador. Quilo Quebec Serra, reporte no através de Paris, presente. Torre Papa Romeo, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, reporte curta final no 7. Gente, Lima. West Correct, setup approved, Comrade Rex, Tex, Brazilian Force 2580. Série 4, decolou no momento, saída Conde. Série 2704, contato radar na decolagem, sua para nível 090, saída Conde. Para o 90 da Conde, o 2704. Controle Salvador, gol 2008, vai atingir 160, com a informação Romeu. Gol 2008, controle Salvador, desça para nível 070, QNH10114. Autorizado a chegada mais. Tabari 070-1014, gol 2008. Itap, cruza o 80 para o 50, o 964. 964, desça para 3 mil pés, QNH10111, gol no 964. 3 mil milhões. Gol no 964, informa o tráfego 1 hora, 18 milhas, rumo oeste. com Alfa Tango 72 cruzando o nível 060 para o 180. 7, tem notícias. 3, coordenem com o solo, chame pronto para o táxi. Tá barato. 11 horas, 9 milhas, rumo Nordeste, mantendo o 1.500 pés. Baixar travado. Kilo Serra Lima, ciente livre pouso no 7, vento no 7, 0 graus, 0612 de nós. Lima. Voo 2008, mantém o perfil da chegada, 3 aeronaves executando a chegada máxima. Ok, perfil 08. Gente, é turno 03, confirmando Fortaleza 090, nível? 090. Visual baixando, pode baixar para 2000 na página do ano, 964. Voo 964. Mantenha descida para 3 mil pés. 3.964. 964 trafegou na posição de 11 horas, 5 milhas, ainda não foi superado. É. Luciana Lima, solo 55, confirme estacionamento. A direita é ele, tá. Frequência livre a estacionar aqui, Luciana Lima. Antes de descer para 1.000 pés. Sente, grato, Kilo Quebec Serra. Gol 1964, desça para 2.000 pés. QNH 10111, gol 1964. Também meio anjo, 964. Ô, Gordo, 5.1 para o cruzamento. 1964, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 964. Pode prossegue via Delta e Alfa, reporte antes da Juliette para prosseguir o táxi. Ok, Delta e Alfa. O Netuno 03, na escuta cópia. Salvador, 3805, pushback acionamento. Meia dúzia irá aguardar passagem à retaguarda do repois da companhia que já vai chamar para o táxi. Após o mesmo livrar a retaguarda em coordenação com a equipe, iniciando meia dúzia e chame táxi, 3805. Sente com a passagem da airbus da companhia Calda, está autorizada em coordenação, 3805. Gol 2008, desça para nível 050, QNH 1011. 050, 1011. Gol 1164, desça para 2000 pés, QNH 1011. Autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reduz a velocidade para 200 nós, número 2 para aproximação. 1164, 2000 pés, 200 nós, autorizando o procedimento. Taxiway Alpha chama a torre 1-8, decimal 95, altímetro 1011, tem um bom voo. Ok, primeira esquerda, depois pega a Índia e a Alpha, torre 7209. 1909-2008. Controle Salvador, gol 1885. Gol 1885, controle Salvador, desce para nível 050, QNH 1011, autorizada a chegada a Ponche. 050. 11, estrada ponto 885. 4, livre pouso no 0, vento no 5, 0 graus, 049, check 3. Livre pouso no 0, com 964, tá abaixando agora. 4 horas, Campinas. Urban Startup and Comrade Taxi, Brasil Fox 2580. Yeah, autorizado o táxi, a parte principal, Índia e Alfa, com a esfera torre 198, decimal 95, altímetro 1011, tem um bom voo, tá 3283. Índia e Alfa, 295, 11, tá 3283. Papatango, triplo Oscar, para BH, o nível solicitado é o 430. Autorizado, Papatango, triplo Oscar, para Serra Bravo, Bravo Hotel, Belo Horizonte, nível 430, via Upper Zulu 10, até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, após intercepta Upper Zulu 16, decola da 17 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5015, controle 120, decimal 8. 447, dá presente, foi Barreiras. Barreiras, dá presente, triple. Jota 17, Truca Beck Serra. Truca Beck Serra, complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. Truca Beck Serra, obrigado. Truca Beck Serra. Está 9 a bordo, chama a torre 18, decimal 95 para acionamento táxi decolagem, altímetro no 011, bom voo. Está indicada? 190 a nós. 71164. Será reporte final de 3 milhas 17, ok? Vai 3 milhas, você vai querer. Correção, estou autorizado para Fortaleza, Netuno 03, o nível 090 via Whisky 1, decola da 10, curva à esquerda, na subida Lotar, aciona 5037 e o controle 120, decimal 8. Ok, Netuno 03, autorizado Salvador Fortaleza, via Whisky 1, 090, a decola da 10, 090, com a curva à esquerda, abortar. No 964, solo 01, livre à direita, chame no 219. Direito 219, 964. Porte pronto para o táxi, Netuno 03. Reportará para o táxi, 60 com curvas pela esquerda, devido do Boeing 738, final de meia dúzia de milhas 10. 73, 70 pela esquerda, 3 milhas da 17 pela esquerda. Tá pronto, quarto. Bordo 51, livre da colagem 10. Vento no 30 graus, 0 meia dúzia de nós. Você é livre da colagem, quarto. Approved taxi via Alpha, report on the taxiway hotel. Aproximação, chame a torre em 18, decimal 95, bom pouso, 1164. 718-195. 718-95. Solo Salvador, muito boa tarde, ao trip 5490, sente da Romeu para Petrolina, quando possível, por gentileza. 10111, autorizada a chegada a Mari. 050 na chegada a Mari, azul 4196. Então, confirme a sequência da torre, gentileza, com o 1164. 11895. Obrigado. 64, livre pouso, pista 10. Vento no 30 graus, 0 meia dúzia de nós. Informo, trago à esquerda, realizando